Acorde convicto, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, e coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. O nosso site para que você nos acompanhe por esse mundão afora, www.usp.br/radiousp. Você pode ouvir esta pedida ao vivo, ela também estará disponível em arquivo. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música? Vamos sim! Nós queremos mandar um abraço especialíssimo para o senhor Romano, uma pessoa muito dedicada, muito estimada, bastante dinâmica. Ele faz parte da química aqui da USP. Sr. Romano, todos os domingos, fica a nos ouvir. Nós agradecemos imensamente a audiência desse gentil ouvinte, Sr. Romano, que é muito bem relacionado, bastante querido, bastante estimado e uma pessoa culta e inteligente. Obrigado, amigo Sr. Romano, pela audiência, o senhor que faz parte da química aqui da USP. Pela audiência, mais uma vez, em meu nome, em nome do Juninho, os nossos sinceros agradecimentos, pois o Juninho também tem uma grande admiração pelo senhor. Mas nós vamos rodar essas músicas para o senhor Romano, a pedido do Juninho e também a nosso bel prazer, porque nós gostamos das pessoas que divulgam esta audição. E seu Romano da Química da USP está sempre em nossa sintonia. E Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos em Arranjo do Zacarias, canta do Peter Pan, Porque Cantam os Passarinhos. Que coisa linda esta toada. Silvio Caldas, e esta melodia que enaltece a nossa capital. Perfil de São Paulo, do Bezerra de Menezes, arranjo muito bonito do Lírio Panicali. Para ele, Sr. Romano da Química da USP, do Braguinha João de Barro, arranjo do maestro Fonfon. Francisco Alves, o Rei da Voz, em A Flor e o Vento. Amei sem querer amar e depois chorei sem querer chorar. Perguntar por que não posso viver bem sem teus carinhos é mesmo que perguntar por que cantam os passarinhos. É mesmo que porque cantam os passarinhos. Eu amei, amei sem querer amar e depois chorei sem querer chorar. Perguntar por que não posso viver bem sem teu amor é mesmo perguntar por que roseira da flor. É mesmo que perguntar por que roseira da